Capítulo 3. Sacrifique com júbilo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3:17. Ponderemos agora sobre esse versículo de Sofonias e coloquemos ao lado de Efésios 5:1. Efésios diz que Deus nos trata como filhos. Uma vez que a Escritura mostra como Ele nos trata, desejemos ser nós também a semelhança dEle na forma de tratar nossos filhos. Do mesmo modo como Ele nos trata, devemos nós tratar nossos próprios filhos. E vemos em Sofonias que Deus se deleita em nós. Quando Jesus interveio para salvar-nos, Ele o fez pagando um alto preço. Havendo tomado o pedaço de pão que representava seu corpo, ele o ergueu e deu graças. Conforme Hebreus 12, Jesus fez o que realizou na cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Nossa Santa Ceia é chamada de Eucaristia. O que isso significa? Eucaristo é a palavra grega para a ação de graças, significando que a refeição da Eucaristia é uma refeição de agradecimento. É uma refeição de gratidão, não só porque agradecemos a Deus por aquilo que Cristo fez por nós, mas também porque Ele agradeceu a Deus quando Ele próprio a instituiu. Esse é o tipo de espírito grato que vemos em Sofonias. Deus é poderoso para salvar, e Ele salva com júbilo. Agora sabemos, a partir da história de toda a Bíblia, que a salvação envolve sacrifício, sangue, requer que coisas sejam despedaçadas. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, mas ele o fez com júbilo. Jesus não só deu graças durante a noite em que instituiu a ceia, mas, mais tarde, ele e os discípulos cantaram um salmo e então partiram. Mateus 26, 30. Marcos 14, 26. Jesus literalmente cantou enquanto se preparava para ir à cruz. Logo, os sacrifícios por seus filhos devem ser feitos com júbilo. Deve ser possível praticá-los cantando. Se não há um cântico em seus lábios, não é um sacrifício bíblico. Sem uma canção de alegria, o sacrifício não passa de um tipo de "ai, coitadinho de mim, vejam como sou mártir", entre outros tipos que não dão nada exceto um retorno medíocre. O esperado é que você não manifeste cânticos de júbilo e regozijo por seus filhos só quando eles forem adoráveis, enquanto estiverem dormindo, em tempos de pura harmonia, uma vez que não estão se comportando mal naquela hora. A vida é mais complicada que isso. E tudo, incluindo a bagunça, deve ser encarado com uma canção. O deleite que estamos imitando não é do tipo irrealista. Nosso tipo de deleite leva em consideração o mundo como ele é e mesmo assim se regozija. Manifeste júbilo por seus filhos enquanto se sacrifica por eles, enquanto sofre penas, enquanto eles próprios não fazem ideia do quanto está deixando por causa deles. Regozije-se até mesmo no dia em que eles forem sair de casa e seguir o próprio rumo, mesmo que isso envolva o alistamento na marinha ou entrar numa universidade. Esperançosamente, como pai ou mãe, você, na verdade, os está preparando para o crescimento, e não apenas para boas conversas com a mamãe. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Os filhos vão embora, as filhas são dadas em casamento. Há muitos pais evangélicos, conservadores e sentimentais que guerreiam contra isso e querem adiar esse dia. Pais que se irritam com seus filhos por terem então um emprego ou um cônjuge e filhos, o que dificulta passar um tempo juntos, batalham contra a estrutura que Deus criou para o mundo. É óbvio, não estou dizendo para evitar um relacionamento com seu filho adulto e com seus netos. O Salmo 103, 17 diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Devemos nos regozijar pelos filhos de nossos filhos. Tenhamos um relacionamento com cada um deles, não como cobertores sufocantes, mas com regozijo por tudo aquilo que Deus dá.